Paz do Senhor! Quando ouvimos a idade de uma pessoa, nós classificamos criança, jovem, adulto, e já estão me classificando como velho. Bom, estou velho, mas não estou acabado. Mesmo que eu saiba que um dia todos vão acabar e vão morrer, existe algo em cada um de nós que vai permanecer para sempre se nós tivermos, que são as verdades que contém a palavra de Deus. Meus pais que me diziam, Hélio, se você não tem algo bom para falar, fique calado. Mas eu sempre discordava e discordo até hoje com aqueles que têm algo bom para falar e ficam quietos. Eu sei que na palavra de Deus eu encontro o que Davi disse no Salmo 37 e pela experiência dele e pela minha eu também vou te dizer. É muito bom, porque eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.